direto da Rádio Integração. A ladra de paçocas. Em uma excursão da escola do ensino médio, aconteceu um fato bombástico. Oh! Um fato curioso. Um garoto atirou agressivamente uma paçoca em sua colega. A menina então pensou: O que esse menino tá pensando? E em seguida, uma garota ao lado percebeu e disse: Que isso, hein? Deixa de ser boba. Envergonhado, o garoto saiu, pois não acreditava que aquilo estava acontecendo. Distraído, deixou a sua mochila. Nesse momento, a menina aproveitou e roubou todas as paçocas. Mas vocês acham que foi só a paçoca? Não! Roubou também o coração do garoto paçoqueiro. Ah, e assim termina mais uma história da Rádio Integração, da Ladra de Paçoca. Com a apresentação de Júnia, Thaís, Matheus, Karen, Jaine, Gabriel, Lívia e Samara. Muito obrigada.